Fornecendo variedades e linhas exclusivas. Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Cai José Mariano 519, telefone 3301-7810. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube. O Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco. A vida com mais conteúdo. Rádio Clube, o som do futebol. Bate Bola, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. É debatido de segunda a sexta-feira com os campeões da bola, no Bate Bola da Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Quem tem clube tem tudo. No microfone aberto desta quinta-feira, vamos receber o cantor, o compositor Neguinho da Beija-Flor aqui na Clube. Obrigado, Jesus, por me ajudar a vencer. O início da sua carreira, a superação de um câncer e como está um dos mais carismáticos artistas do Brasil. Se você não quiser mais vacilar, é nesta quinta-feira, às 16h, na Clube. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Esportiva, Bola ao Centro. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Vai começar. Bola ao Centro, com os campeões da bola. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece com o seu clube. No futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais. Recém-esportiva, Bola ao Centro, dos campeões da bola. João Batista Nascimento. Meio-dia, 2 minutos na capital pernambucana. Torcedor, forte abraço, boa tarde. Está começando o Bola Centro com os campeões da bola na centenária do Brasil. Manchetes do Bola ao Centro, Rádio Clube Náutico, Santa Cruz, forte. Vamos começar destacando o rubro-negro pernambucano direto da Ilha do Retiro, Elton Araújo. Como diria Luiz Gonzaga em sua música, segura nas orações. Hoje o Sport seca o Criciúma em busca do milagre para que o Tigre tropece diante do Lanterna rebaixado ABC. Sport pode ter ainda contra o Atlético Goianiense 2 desfalques. Daqui a pouco os detalhes do Leão aqui em Bola ao Centro. Pepe recusou outras seleções antes de ser surpreso na lista de Diniz na seleção brasileira. Meio dia e 2. Santa Cruz. Repúblicas Independentes do Barruda, as manchetes do Santa Cruz, Iranildo Silva. Zé Neves não será mais candidato à presidência do Santa Cruz. Wagner Lima assume agora a cabeça de chapa. E o seu filho, João Marcelo Neves, vai concorrer à presidência do conselho. Sem clube, não há futebol. Vasco pede impugnação de edital de chamamento público do estádio do Maracanã, 12h03. Náutico! Clube Náutico Capibaribe, para destacar o Timbu, Mosmar Cordeiro. Na semana decisiva, visando o pleito eleitoral alvirrubro do domingo, vamos continuar ouvindo os candidatos na busca presidenciável alvirrubra. E nas categorias de base, Náutico joga finalíssima na Copa Prata do Torneio Atlântico, porém perde garoto do Sub-17 a custo zero para o Cruzeiro. Sem clube, não há futebol. Homem esfaqueado em briga entre torcidas do PSG e Milan, 12 horas 4 minutos no Recife. Ligue 3412-0999. Esse é o telefone da Super Rádio Clube. Náutico Esporte Santa Cruz. Pensou em futebol? Lembrou Rádio Clube. João Batista Nascimento. E volta com você na Clube de Pernambuco às 12 horas e mais 4 minutos, destacando o melhor do nosso futebol. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Nesta terça-feira, jogo decisivo e a Clube de Pernambuco com você. É com a Clube que eu vou, a Rádio Gol do Brasil. Clube Futebol Show. Estádio Heriberto Rilse, 9:30 da noite, Criciúma e ABC. Jogo que interessa diretamente ao esporte, a nação rubro-negra ligada na pioneira. Rádio Clube. Nesta terça-feira, Criciúma e ABC, 9:30 da noite, na Clube. Sem clube não há futebol. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. A Fácil Pneus tem uma promoção relâmpago. A medida 185-6014 e 195-6015 por apenas R$250 a unidade, sem entrada. E pode ser dividido em 4 vezes nos cartões, sem juros. Dúvidas? Mande um zap para nós. 3012-2020. Fácil Pneus, a sua loja de pneu. Fácil, extremamente fácil. A vida tá melhorando em Pernambuco. Bolsa Família já subiu. 1.700.000 famílias beneficiadas aqui em Pernambuco. Minha Casa Minha Vida já subiu. Milhares de moradias entregues em 2023. E o preço do remédio? Já baixou. Até 90% de desconto no Farmácia Popular. De graça para quem já recebe o Bolsa Família. E pouco a pouco, Pernambuco e o Brasil seguem no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube. O Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco. A vida com mais conteúdo. Microfone aberto desta quinta-feira, vamos receber o cantor, o compositor Neguinho da Beija-Flor aqui na Clube. Obrigado, Jesus, por me ajudar a vencer. O início da sua carreira, a superação de um câncer. E como está um dos mais carismáticos artistas do Brasil? Se você não quiser mais vacilar, é nesta quinta-feira, às 16h, na Clube. Meio-dia, 9 minutos na capital pernambucana. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o calendário oficial da Copa do Nordeste 2024. A disputa do próximo ano da competição regional, que contará com novas equipes e um aperfeiçoamento de seu formato, não terá choque de datas com os andamentos dos nove campeonatos estaduais da região. Pontapé inicial para a disputa da maior competição regional do país está agendada para os dias 7 e 14 de janeiro, quando 16 clubes buscarão, na fase preliminar, o almejado passaporte para a fase de grupos. Até o término da pré-Copa do Nordeste, a competição se estenderá de 4 de fevereiro a 9 de julho. Deixa eu dar uma passadinha aqui no calendário de 2004. De 7 de julho, um domingo, eliminatórias da Copa do Nordeste. 14 de janeiro, um domingo também, eliminatória Copa do Nordeste. 4 de fevereiro, Copa do Nordeste. 10 de fevereiro, um sábado, Copa do Nordeste. 14 de fevereiro, uma quarta, Copa do Nordeste. 21 de fevereiro, Copa do Nordeste. 28, Copa do Nordeste. 16 de março, 13 de março, 20 de março, 24, 27 de março, 10 de abril, 24 de abril, 5 de junho e 9 de julho, Copa do Nordeste. Portanto, aí o calendário já divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol. Clubes já garantidos na fase de grupos: América do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, CRB, Fortaleza, Itabaiana, Maranhão, Náutico, River do Piauí, Sport, 13 de Campina Grande e Vitória da Bahia. Meio-dia e 11. Esporte! Por inteiro, rubro-negro pernambucano, vamos destacar o esporte. Ilha do Retiro, Melto Araújo. Boa tarde, um abraço à família rubro-negra, amigos ligados aqui na Clube em Bola ao Centro. Chegamos com os destaques do Esporte Clube do Recife, que trabalha normalmente nesta terça-feira, tem quarta, tem quinta e sexta tem jogo contra o Atlético Goianiense do técnico Jair Ventura. Tudo que o time de Goiás queria: chegar aqui na ilha com a vantagem de um ponto, ou seja, o esporte que se vire na sexta-feira. Mas antes de falarmos desse jogo, lembremos que hoje, 9:30 da noite, tem Criciúma e ABC, e vai influenciar direto no aspecto psicológico do esporte e no G4 do Campeonato Brasileiro. O Criciúma é o sexto colocado com 57 pontos. Se o Criciúma ganha hoje do ABC, que é o rebaixado, lanterna do Campeonato Brasileiro com 21 pontos, o Criciúma vai para 60 pontos e entra no G4, ao lado de Vitória, Juventude e Atlético Goianiense. Quem sai do G4 é o atual quarto colocado, o Sport, que tem 59 pontos. Portanto, torcida rubro-negra cantando a música de Luiz Gonzaga, né? Segure nas orações, para tentar que o ABC arranque um ponto do Criciúma. Informações de bastidores não confirmadas que o Sport vai mandar uma gratificação, a famosa mala branca, para que o ABC segure as pontas lá no estádio do Criciúma. Enquanto isso, o Sport pode ter dois desfalques contra o Atlético Goianiense. Sabino continua se recuperando de lesão e Alan Ruiz, que teve uma contratura da última quarta-feira, continua se tratando. Então, a probabilidade é grande de Chico continuar ao lado de Rafael Thierry e do meio-campo do Sport sofrer novamente modificações. Agora, a grande pergunta mesmo é o gol. Será que Enderson Moreira ainda vai continuar com Denis? O povo quer saber. Agora, Ronaldo está de volta à disposição, Felipe à disposição, Fábio Matheus à disposição, os três volantes que cumpriram automática no último jogo. E é Ronaldo que conversa aqui na clube, ele bateu um papo com Álvaro Claudinho, assessor de comunicação do clube. Vamos ouvir. Primeiramente, brigar por vaga a gente sempre tá, né? Não, esteja você no time titular ou sem jogar. Voltando agora, né? No momento que a gente tá passando, momento que a gente tem conversado muito, né? Tem se cobrado muito internamente, porque é uma fase que a gente não acha normal, mas todo clube passa, todo time passa. Só que a gente vê o diferencial dos grupos, dos times, da forma que reage, né? Principalmente nessa fase que a gente vem passando, uma fase onde a gente não vem apresentando um bom desempenho, né? Mas é como a gente vem falando, a gente tem que voltar a ganhar, a gente tem que voltar a vencer, a somar os três pontos, né? Principalmente dentro de casa, mas sabemos que só depende da gente, né? Está nas nossas mãos. Não tem nada perdido, a gente também não está com esse pensamento, né? A gente só está com o pensamento de ganhar do Atlético para que a gente possa tá somando os três pontos e a gente possa estar chegando mais próximo ainda do nosso objetivo. Você é um atleta que é da base, você tem um tempo de clube, né? Já teve outras experiências fora do clube, mas pelo momento que a gente está passando por essa pressão, principalmente de ter uma torcida tão exigente como a nossa, né? Uma torcida que cobra, que sempre, né, apoia quando tem que apoiar e cobra quando tem que cobrar. Você já tinha passado por algum momento uma situação como essa? Cara, já passei, claro. Até vim falando com os meninos, né? Que a gente tá no maior clube do estado, do Nordeste, entendeu? Então a gente tem que saber lidar com essa pressão. Com essa exigência, né, da torcida. A gente tem muito jogador experiente no elenco, que já passaram por diversas equipes, diversos clubes, e de certa forma também já sofreram uma pressão, né, quando as coisas não vão bem. Mas a gente tem que se apegar na crítica e fazer com que ela nos motive, né, para que a gente possa tá dando a volta por cima, porque não tem para onde sair, a gente tem que dar o passo para frente, tem que enfrentar mesmo, tem que voltar a vencer, como eu falei, e a gente tem que fazer isso já, tem que fazer isso de imediato, já no próximo jogo, que é contra o Atlético, né? A gente sabe, a gente está estudando já a equipe deles, para que a gente possa tá entrando e sabendo utilizar bem o que a gente pode tirar como uma coisa boa na partida, para que a gente possa estar tomando proveito e fazendo gols e criando situações. Essa mesma torcida que a gente estava falando, que ela cobra quando tem que cobrar, e a gente, como você falou, um time, né, maior do Nordeste, time grande, mas essa torcida também, quando abraça, né, Ronaldo, ela, quando ela chega junto, ela se torna o 12º jogador, e é isso que a gente espera no próximo jogo. Cara, a gente sabe, né? A gente sabe que... Ninguém é bobo, né? Não tem mais criança aqui no elenco. A gente sabe que vai ser cobrado, principalmente por um ano que a gente vinha fazendo, né? Que a gente vem fazendo, né? A gente vinha apresentando bom futebol, mas a gente vai tomar, a gente sabe, o torcedor também sabe que é importante, né? Eles já demonstraram isso durante esse ano e outras temporadas também. Então, esse é o pedido, né? Para que nesse momento haja união, haja apoio, porque a gente sabe que juntos a gente tem a tendência de estar mais próximo dos nossos objetivos, né? Então, acho que fica esse recado, né, pro torcedor. A gente vai entrar com sangue nos olhos na sexta-feira, para que a gente possa tá concluindo principalmente um bom futebol que a gente vem apresentando e a vitória, né? E de fato colocar o coração no bico da chuteira mesmo e representar essa camisa do jeito que a gente já fez muitas e muitas partidas esse ano aí. Pronto, gente, aí o volante Ronaldo que conversou com a comunicação do Esporte Clube do Recife. Lembrar a torcida rubro-negra que a imprensa não tem acesso às entrevistas. Quem pergunta é o assessor de comunicação do clube. Os destaques de momento no esporte, o Wellington Araújo, aqui em Bola ao Centro. Sem clube não há futebol. Esporte! Ligue! 3412-0999. 12 horas 18 minutos, agora na capital pernambucana. Boa tarde do telefone. Boa tarde, amigão. Fale seu nome. Dá para baixar aí um pouquinho. Dá para baixar um pouquinho o rádio. Meu nome é Sérgio Murilo, aqui da Caxangá. O Esporte tem que trocar o goleiro, bota aquele moreninho. Jorda. Aquele moreninho que foi de Santa Cruz, entendeu? Já botou esses dois caras aí. É o Jorda. Até o moreninho fez uma merda, mas aquilo ali pode acontecer com qualquer um. E tem que o time comer grama, porque se for empate, jamais eu vou fazer isso. Mas ali, o problema da torcida vai dar em cima do clube, entendeu? Pode ter cavalaria, pode ter o Jabaquata ali, mas a turma vai cair em cima, porque o time tem que comer grama. Tem que comer grama mesmo e vencer o jogo. Forte abraço, entendeu, amigo? Agora 12 horas a mais, 19 minutos, e o Vasco vence, o Botafogo empurra o Cruzeiro para Z4. No clássico carioca entre Vasco e Botafogo, melhor para o Cruz Maltino, que venceu por 1-0 e respirou fora da zona do rebaixamento. Esse resultado foi importantíssimo para dar mais confiança na luta contra o Z4. Já o Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e viu aquela gordurinha na ponta acabar. Tudo bem que o Alvinegro tem um jogo a menos, é contra o Fortaleza fora de casa. Só que Red Bull, Bragantino e Flamengo também, inclusive é um jogo direto de confronto entre as equipes. O botão de alerta em General Severiano já foi ligado. Outro duelo desta segunda-feira foi Santos e Cuiabá. A partida terminou em 0-0. O Peixe segue fora da zona do rebaixamento com esse um ponto somado e agora ocupa a 14ª posição. Quem agora está na zona do rebaixamento é o Cruzeiro, que perdeu na rodada e com a vitória do Vasco acabou entrando no Z4 do Brasileirão. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniela Esperon. Meio-dia e 20 minutos. Santa Cruz! Agora nós vamos destacar por inteiro o tricolor pernambucano Repúblicas Independentes do Barruda, Iranildo Silva. Boa tarde, João. Um abraço para você, abraçando o amigo ligado aqui no Canhão do Nordeste, a Super Rádio Clube de Pernambuco. Acabei de mandar uma mensagem para João Marcelo Neves, perguntando se teremos eleições no domingo, porque se ele judicializar o processo das eleições de Santa Cruz, dificilmente teremos eleições no José do Rego Maciel. Vamos lá. O Zé Neves não é mais candidato a presidente, né? Isso a gente já sabia desde o começo, que ele disse, vou botar meu nome, mas se aparecer um nome jovem, se aparecer com novas ideias, eu abro. E foi o que aconteceu. Mas ele já veio abrir na reta final, a uma semana das eleições. Não é mais candidato à presidência do Santa Cruz. Deixou a cabeça de chapa e agora Wagner Lima é o candidato à presidência. Dirceu Cordeiro será o vice de Wagner Lima nessa chapa. E João Marcelo Neves a indicação para o conselho. Por que a indicação? Porque a eleição do conselho não acontece no mesmo dia agora do executivo, né? Porque mudou. Antigamente se votava no presidente do conselho e o presidente do conselho dava posse ao presidente. Agora não. Agora a eleição é só para votar no presidente e no vice. A presidência do conselho, 8 dias depois, na posse do presidente, o novo presidente eleito, na reunião do conselho deliberativo, a primeira reunião, a mesa vai definir quem será o presidente do conselho. Então, muita gente está por fora do estatuto. A gente já tira para o Jairo Rocha, né, que é o presidente atual. Se você perguntar o estatuto do clube, ele não vai responder. Normal. Ele era o vice, assumiu aí, falava e tal, e vai ter eleição, e vai ser no começo de outubro, a gente já está em novembro, e provavelmente não teremos eleições no dia 12. a única possibilidade das eleições acontecerem no dia 12. Qual é? Chapa única. Todo mundo se unir e um nome só. Quem será, não sei. Porque a chapa de Albertino dos Anjos está tendo validade, viu? Porque ele mandou um e-mail para o Bruno Rodrigues dizendo que estava ingressando na sua chapa. Só que ele não fez o documento por escrito. E não pode ser só ele, não. Tem que ser ele e o vice. Quem assinou a chapa, a inscrição, os dois têm que assinar pedindo a retirada. Coisa que isso não aconteceu. E eu vou dizer mais, não vai acontecer, não, viu? Não vai acontecer. Porque a bagunça é tão grande, o desmanche é tão grande dentro de Santa Cruz que eu acho que isso não vai acontecer. Se não tiver esse consenso, não teremos eleições domingo. Porque, por exemplo, se João Marcelo Neves entrar na justiça querendo que a comissão eleitoral reconheça a inscrição da sua chapa, aí já lascou. Porque com a liminar já impede que a eleição aconteça no próximo domingo no Santa Cruz. Não acontecendo no domingo no Santa Cruz, aí, João, eu vou ser arriscado a dizer que a eleição não acontece mais esse ano, viu? Porque se não acontecer agora domingo, dia 12, não acontece mais em 2023. Sim, mas como é que fica o Santa Cruz? Vamos lá. O mandato de Jair Rocha será ampliado até a escolha do novo presidente no próximo ano. Será ampliado o mandato de Jair Rocha. Mas o Santa Cruz tem que montar um time já para o dia 6 de janeiro. Sim. Vamos lá. A federação vai ter que entrar no circuito, porque o Santa Cruz não tem o dinheiro para comprar uma pasta de dente. Aí vai apelar para a Federação Pernambucana. Aonde entra Evandro Carvalho? Vai atrás da comissão técnica do campeão da A2, que foi o Afogados. O Manta, o Pedro Manta e a comissão. Manta, quem são teus melhores jogadores aí? Aí Manta, tem um zagueiro muito bom, tem um volante, tem uns quatro aqui. Traz esses quatro. Renova o contrato com os caras. Traz os caras para o Santa Cruz. E por empréstimo, né? Depois devolve. Pega o Decisão, que foi o quarto colocado, Vitória o terceiro, o Flamengo da Arco Verde o segundo até então. Junta aí os melhores, uns três do Arco Verde, o Flamengo da Arco Verde, uns três do Decisão, uns três do Vitória. Junta, contrata, mescla com a garotada que tem em casa e monta o time já embalado. Porque os caras estavam jogando, né? Já tem ritmo de jogo, já vem condicionado fisicamente, já estão praticamente prontos. Então, com o Manta, que conhece, que trabalhou a Série A2, foi campeão, organiza os caras, aí o Santa Cruz vai ter esse time para janeiro. É isso que vai acontecer? Não, mas a probabilidade é enorme que isso aconteça. Então, dificilmente o Santa Cruz vai ter um time pronto, porque, primeiro, que não tem dinheiro. Segundo, que a eleição é uma zorra. Uma zorra. Uma hora tem consenso. Chapa única e tal. Outra hora, não tem mais consenso. Outra hora, vamos lá convencer Zé Neves. O Albertino desistiu. Desistiu como? Se não assinou o documento. Aí o clube vai e posta dizendo que teremos a chapa de Bruno Rodrigues. Sim, aquilo foi um comunicado oficial ou um informativo qualquer? Porque uma semana depois, ou melhor, três dias depois, outro anúncio dizendo que a chapa de Albertino está inscrita. O conselho, a comissão fiscal foi eleita e se der em cima, o bicho pega. Porque João é conselheiro Santa Cruz, ele tem direito a um voto, ele escolheu Osmar. Osmar tem direito a um voto, aí vai e escolhe André Luiz. André Luiz tem direito a um voto, aí escolhe o Wellington Araújo. Mas não, a eleição... João, você vota em quem? Eu voto em Osmar, André e o Wellington. Três de uma vez. Todo mundo sabe que a comissão eleitoral ela tem que ter um envolvimento jurídico, né? O cara tem que ser advogado, procurador, desembargador, sei lá o quê. Algum envolvimento jurídico, né? Vamos lá. Um dos três, eu sei que é advogado. Deixa eu olhar até o nome dele aqui, porque ele é sobrinho de Antônio Luiz Neto, que está fazendo parte dessa comissão eleitoral. Vamos lá. Os três eleitos, Fernanda Barreto, Paulo André, Frederico Borges Vilaça. Vamos lá. O Paulo André, eu sei que ele é advogado, porque ele é o sobrinho de Antônio Neto, Paulo André. Agora, a Fernanda Barreto eu não sei e o Frederico Borges Vilaça eu também não sei. Mas quem tem que saber é a comissão eleitoral, não. Quem tem que saber se é o clube, se esses três têm algum envolvimento jurídico. Se tem, ok. Se não, vai destituir novamente a comissão eleitoral. Vejam que bronca. Vejam que bronca está o Santa Cruz nessa situação. Então, aí aparece Zé Neves, que deixa a cabeça de chapa. Wagner Lima, para quem não sabe, é Wagner, aquele mesmo do Pix, né? O homem que criou o Pix lá para Santa Cruz, para ajudar os funcionários. Aí a presidência, a vice-presidência aparece de seu Cordeiro, como vice de Wagner. E João Marcelo Neves será o indicado para a presidência do Conselho. Eu digo indicado porque ele não vai ser eleito na eleição, se acontecer no domingo, né? Aí vamos lá. A chapa, que era encabeçada por Zé Neves, pede o reconhecimento da comissão eleitoral, que não foi reconhecida. Aí, o Zé Neves sai da chapa e já tem uma alteração, mesmo antes de saber se a sua chapa estava legal e apta para o pleito. Ele já faz alterações, né? Entra o João Marcelo, o Wagner Lima assume a presidência e o Dirceu Cordeiro vai para a vice-presidência, sem mesmo antes ter oficializado a sua chapa como aceita pela comissão eleitoral. Se João Marcelo, perguntei agora há pouco, ele não respondeu ainda, judicializar esse processo, acabou. A eleição não acontece domingo. Vamos lá. Não acontece domingo porque ele, entrando com a liminar, vai parar. Vai pedir que inclua a chapa dele para poder fazer uma nova convocação. Isso vai levar alguns dias. O conselho se reúne e faz uma nova convocação. Vai ter que ter 45 dias para as eleições. Resumindo, João, a gente corre o risco muito grande, mas muito grande, de não ter eleições em Santa Cruz. Não é só domingo não, viu? Este ano. As eleições provavelmente acontecerão ano que vem. Salvo se tiver essa junção de chapa. Essa união de chapa. Não é o consenso não, porque consenso é dividir a mesma opinião, né? É o cara tem a mesma opinião que eu, mesmo ponto de vista que eu, e a gente vai. E a gente sabe que no Santa Cruz, de noite é uma coisa, dorme, amanhece, o dia é outra. Então tá difícil. Quem sofre? Os funcionários do clube. Há 4 meses sem receber, entrando para o 5º mês, está difícil, muito difícil a situação do Santa Cruz. Tem que ter alguém para organizar essa zorra e pedir, obviamente, façam esse apelo ao presidente da federação, que banque um time para iniciar as competições, porque dia 6 de janeiro já tem pré-Copa do Nordeste. Sem clube não há futebol. Santa Cruz! Ligue! 3412-0999. Torcedor do Santa na linha, boa tarde. Boa tarde, meu amigo João Batista. Fale, Zezinho. João, vou ser rápido. A chapa maravilhosa. Dois jovens, Wagner Lima do Pix, esse rapaz mostrou que tem competência, que vieram aí os cardeais dentro do Arruda, não fez o que ele fez, certo? O rapaz chegou... Apareceu do nada, foi o Pix. Arrecadou quase 200 mil. Pagou a folha, duas, três folhas, pagou todo mundo. E esse menino João Marcelo Neves é um advogado novo, certo? Tem que mudar. O problema está aí. Eu me lembro de dizer que está uma bagunça. Mas a bagunça que fez, João Batista, foi o Antônio Neto. Você sabe que foi o Antônio Neto. A imprensa toda sabe que não foi o Antônio Neto. Consenso não pode ter consenso. Tem que bater só. E para encerrar, eu já mandei um recado para Wagner, para ele ter cuidado na lista de sócios, que diz, através da justiça, certo? Veja quem está na comissão. Veja quem está na comissão. Parente Antônio Neto. Em todo canto esse cidadão está. Está atrapalhando a instituição mais de 100 anos. Boa tarde, João Batista. 12 horas mais 31 minutos no Recife. Guardiola admite que Manchester City prioriza Mundial. Com o título do Fluminense na Libertadores da América, o Mundial de Clubes conheceu todos os seus participantes da edição de 2023. Guardiola, que já conquistou 3 vezes o título mundial, 2 com Barcelona e 1 com o Bayern de Munique, disse que não viu a final da Liberta, mas citou que o torneio apresenta algumas dificuldades, antes mesmo daquele duelo sempre aguardado entre o campeão da Libertadores e o vencedor da Liga dos Campeões. Quem nunca ganhou antes? Claro, a sensação é de ambição e conseguir vencer, mas os jogos não são fáceis. Vamos nos preparar, é um sonho do clube. Vamos em busca de acrescentar isso na carreira desses jogadores, esse prestígio que eles ainda não têm. O Manchester City entra no torneio direto na semifinal, assim como o Fluminense, e vai ter como rival na sua estreia o Leão do México ou o Our Reds do Japão. O torneio será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro, em um momento movimentado na temporada europeia. Agência Rádio Web com informações do Mundial de Clubes, Daniela Esperon. Agora 2 horas mais 33 minutos no canto nordeste do Brasil. Por inteiro, Helado de Barros Carvalho, Clube Náutico Capibaribe, Osmar Cordeiro. Muito boa tarde aos amigos de Bola ao Centro, chegando aqui no Som da Pioneira nesta terça-feira com os destaques do Náutico e o alvirrubro dos aflitos que está nesse período final das suas eleições, reta final desse período pré-eleitoral que acontece finalmente no próximo domingo, uma das eleições mais movimentadas da história do Clube Náutico Capibaribe. Muitos desfechos aconteceram nesse período das eleições do Timbu. Três chapas existiam até a última semana, quando o Edno Melo colocou uma nota dizendo que estava fora da disputa eleitoral, e ontem toda a documentação chegou para a comissão eleitoral e de forma oficial ele se retirou da disputa presidenciável do Náutico. E aí restam duas candidaturas que vão bater chapa, à oposição de Bruno Becker e de Tatiana Roma, contra o outro lado que se não te intitula situação, mas que está ligado à situação, que é o grupo justamente de Alexandre Asfora e de Diego Rocha. E aí ao longo dessa semana a gente vai trazer muito da fala dos candidatos. A gente trouxe ontem falando do Bruno Becker, hoje ele vai falar mais uma vez agora aqui no Som da Clube, no Som da Pioneira, sobre o que esperar desse futuro alvirrubro caso ele venha a ser presidente da equipe do Náutico. O primeiro é SAF, como eu disse. Eu sou um entusiasta e um defensor da SAF. O que se pode discutir são modelos de SAF, mas eu acho que é o primeiro ponto. É trabalhar para que com naturalidade se venha a SAF. E de uma forma muito madura. E uma conversa, uma discussão no âmbito do Conselho muito, muito verdadeira, para que se tome a melhor decisão. Então, esse é um ponto. A questão da base... Existe, eu tive uma reunião ontem, inclusive, sobre isso. A questão da base é interessante porque, e aí retomando um pouco o que eu respondi a André, se vê muita base como custo. E aí se fala que não se tem orçamento disponível para a base. Só que se esquece que existem várias linhas de financiamento público que pode gerar, e você pode captar dinheiro para a base. Basta se fazer um projeto. Tá? E tem gente qualificada para se fazer projeto, como eu citei ontem. Eu tive uma reunião com o Alvirrubro sobre isso. E aí você trazendo projeto para a base e fomentando a base com recursos públicos, vai sobrar dinheiro para você aplicar em outra área do clube, é natural. E principalmente num cenário de um orçamento curto. Então, em resumo, o Náutico precisa gastar melhor. O Náutico hoje, ele gasta ruim. Esse é um ponto. Outros projetos aflitos. Eu já venho tendo algumas conversas com o arquiteto Múcio Jucá, que é um alvirrubro, que tem ajudado o Náutico desde sempre. Eu me lembro que eu era adolescente arquibancada, já ouvia falar no nome de Múcio na ampliação dos aflitos. Múcio tem dois projetos interessantíssimos, um para os aflitos, e aí não é só o estádio dos aflitos, é o estádio, todo o complexo, o parque aquático, a sede, é um plano diretor para os aflitos, e tem também um plano diretor para o centro de treinamento. Então, acredito que essa semana, ao longo do início da semana, a gente já está apresentando algo sobre isso aí. E a importância disso é o plano diretor, para que não se fique tomando decisões individualizadas. Então, para tentar traduzir isso no exemplo, eu quero alugar um espaço aqui na sede, mas se eu alugar um espaço aqui na sede para determinado ramo, determinada empresa, eu vou ganhar aquele valor ali do arrendamento, mas eu vou perder a possibilidade de buscar outros investidores. Sim. Porque não é feito de forma concatenada, como de fato exige um plano diretor. Eu preciso analisar aquele empreendimento que vai ser feito, qual é o impacto dele nas outras áreas. Então, isso é um ponto. E tem outros dois pontos que eu acho importantíssimo, enquanto posicionamento da marca Náutico, mas enquanto Náutico instituição incluída na sociedade, que é o Náutico Mulher. Eu acho que já passou da hora de o Náutico ter um projeto e políticas internas voltada para o público feminino e a questão da integridade social. Então, o Náutico tem que ser um clube que traga, que acolha a diversidade, que é a nossa realidade e não é de hoje. Então, o clube enquanto instituição, o clube social, o clube associativo, enquanto instituição, ele não pode ficar à margem disso. É, o Náutico tem que entender que a sociedade mudou e que a sociedade exige um clube inclusivo. Então, eu tenho muito entusiasmo em relação a essa pauta social do clube, é, de ser um clube, de fato, plural. Eu me assusto quando eu vi também, há dois dias atrás, uma entrevista do candidato à oposição, é, sugerindo que o sócio comprasse um título da situação, perdão, que é, o sócio comprasse um título patrimonial por R$2.000, que daqui a dois anos estaria valendo R$100.000. Eu acho que é, não é a função social do clube, não é. A função social do clube é o oposto. É trazer mais pessoas para o Náutico. Então, são projetos importantíssimos. Essa pauta social, para mim, ela é muito cara. É, e todo o nosso grupo, é, nós estamos dispostos a, de fato, verdadeiramente, praticar e implementar políticas nesse sentido. Este foi Bruno Becker, o candidato da oposição, falando aqui no Som da Clube, no Som da Pioneira. E ao longo da semana também vamos ouvir o Alexandre Asfora, o candidato da situação, apesar de não se intitular de tal maneira o candidato que tem apoio, melhor dizendo, do atual governo alvirrubro. Sobre as categorias de base, o Náutico, que não está mais na disputa da classe ouro na Copa Atlântico, mas disputa hoje a final da Copa Prata, porque o Timbu, após ser perder, né, nos pênaltis para o Novo Horizontino no final de semana, venceu ontem o Bahia por 3-0 e hoje joga contra a equipe do Vitória, o alvirrubro buscando esse título na Copa Atlântico, uma oportunidade de revelar jogadores. E por falar em revelar atletas, o Náutico teve como destaque do pernambucano sub-17 Caio Suassuna, que chamou a atenção do Cruzeiro e o jogador foi para a equipe mineira, porém o Náutico não conseguiu assinar um vínculo profissional com o atleta. Segundo nota, tentava desde março do atual ano, quando ele completou 16 anos, no caso só permitido ter esse vínculo profissional após completar 16 anos o jogador. E aí, com isso não se cumprindo, o jogador acaba não permanecendo no Timbu. O Náutico ainda mantém 40% dos direitos econômicos para uma venda futura. E sem clube, não há futebol. 12 horas 40 minutos, meio-dia mais 40 minutos. Hendrick, Paulinho e Pepe estão entre as novidades de Diniz. A terceira convocação da seleção brasileira masculina sob o comando interino de Fernando Diniz foi anunciada na tarde desta segunda-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e trouxe novidades, especialmente no ataque. Entre os 24 convocados estão o garoto Hendrick, do Palmeiras, o camisa 10 do Galo, Paulinho, e Pepe, que atua na equipe portuguesa do Porto. Questionado se o motivo das mudanças no ataque ocorre em função da ausência de Neymar, Diniz desconversou e destacou a versatilidade dos novos convocados. Ficar sem o Neymar é sempre muito ruim, é um prejuízo para o futebol brasileiro e para o futebol como um todo. O Rodrigo é, de fato, uma das possibilidades, porque se você reparar a maneira como o Rodrigo joga, embora ele marque pelo lado, jogou muito em aproximação com o Neymar. Em relação ao PP, ele poderia, no momento, usá-lo ali, mas ele não vem, em princípio, para ele ser um jogador que veio para jogar na lateral direita. Ele veio como atacante, mas ele é um jogador que tem mobilidade e adaptabilidade para fazer essa função, porque já fez algo parecido em algumas ocasiões no Porto. E é outro jogador também, que, assim como o Paulinho, que consegue jogar em várias posições. Os 24 jogadores convocados nesta segunda-feira são os goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e Lucas Perry, do Botafogo. Os defensores Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Nino, do Fluminense, Emerson Royal, do Tottenham, Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Renan Lodi, do Olympique de Marselha. Os meio-campistas são André, do Fluminense, Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle United, Douglas Luiz, do Aston Villa, Rafael Veiga, do Palmeiras, e Rodrigo, do Real Madrid. No ataque, Hendrick, do Palmeiras, Paulinho, do Atlético Mineiro, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal, João Pedro, do Brighton, na Inglaterra, Vinícius Júnior, do Real Madrid, Rafinha, do Barcelona, e Pepe, do Porto.

De segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. A Hora dos Esportes. A mais tradicional resenha esportiva do rádio brasileiro. Aqui na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Fique ligado na Hora dos Esportes. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube. Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Teremos hoje Criciúma e ABC, todos os olhares atentos do torcedor do Esporte Clube do Recife, é claro, pela condição de penúria, de fim de festa do time do ABC, já rebaixado algumas rodadas, aliás... O ABC, se a gente disser que o ABC já está rebaixado desde o começo do jogo ou do campeonato, começo da disputa, ninguém vai achar que é exagero. E o time do Criciúma, que já esteve num patamar melhor técnico do campeonato, deu uma queda, viu praticamente a impossibilidade de acesso, o Sport foi dando a brecha e o Tigre catarinense terminou se reencontrando com essa possibilidade de classificação. E é evidente, o Lanterna contra o time do Criciúma, prestes a entrar no chamado G4, é claro que todo mundo fica vislumbrando a possibilidade, olhando realmente a dificuldade do Sport Clube do Recife de permanecer, não depende mais do seu resultado, vem de duas derrotas seguidas. Aliás, o Sport nas últimas 13 partidas só venceu 4. E se a memória não me trai, empatou 6. Então realmente é uma campanha muito ruim da equipe rubro-negra da Ilha do Retiro, um segundo turno desastroso, mas estamos falando do futebol. E o futebol, ele tem razões que a própria razão desconhece. A equipe rubro-negra da Ilha do Retiro, com o seu torcedor, vai ficar todo mundo secando, se bem que dizem que jogador de futebol não seca adversário, né? Eu já ouvi indagações de repórteres, é secar fulano? Não, a gente não seca ninguém. O jogador zagueiro do Santos, ontem, o Maurício, zagueiro da equipe santista, se não me engano foi o Maurício, que disse, não, a gente não seca, a gente não está preocupado com os outros, a gente tem que estar preocupado com o Santos Futebol Clube. Então, tirando o elenco de futebol profissional do esporte, não, esses aí não estarão secando, mas todo mundo estará secando o time do Criciúma, o que evidentemente um empate já fica de bom tamanho. Esse é o aspecto absolutamente fundamental. Mas sabemos que é difícil, sabemos que a situação é muito delicada, é muito complicada, essa situação envolvendo o Sport com a equipe do Atlético Goianiense. Mas nunca é demais lembrar que, mesmo que o Criciúma termine a 35ª rodada no lugar do Sport no G4, o Sport ainda assim, a 3 rodadas do final, só vai depender dos seus próprios resultados. Só vai depender dos seus recursos e vencer 2 partidas. É vencer o Atlético Goianiense em casa, e aí recupera a posição de G4, e vencer na última rodada o Sampaio Correia, jogando fora de casa. Se o jogo na Bahia contra o Vitória arrumar mais um pontinho, aí é que está sacramentado com 66 pontos o seu acesso, e aí não vai ter discussão pelo elevado número de vitórias que o Sport Clube do Recife conseguiu no campeonato, mesmo com toda essa parada, né? O Sport com mais 2 vitórias vai a 18, é quase um turno inteiro, é quase a metade do Campeonato Brasileiro da Série B, com a pontuação de vitória, com o acerto de vitória da equipe rubro-negra da Ilha do Retiro. É claro que a essa altura e para o jogo da sexta-feira, não pode ser diferente, para o jogo da sexta-feira, não adianta mais pensar em posicionamento técnico, em questão tática, em questão disso, daquilo, outro, é entrar em campo e jogar. porque o treinador já não tem mais o que dizer, o treinador já não tem mais o que fazer. O jogador com certeza já está de saco cheio, porque quando você olha para o comandante que não comanda mais, e isso está muito claro na atual conjuntura do Esporte Clube do Recife, a declaração em rede social do técnico do Esporte tem vários parâmetros. Não é um único parâmetro. A questão do Esporte são vários parâmetros. Esse é o ponto absolutamente fundamental. O treinador não tem mais o que dizer, o treinador não tem mais o que tirar. Então, quando a gente percebeu lá no passado, em jogos recentes, que foi muito criticado aqui, especialmente pelo companheiro Wellington Araújo, de que o time estava com muita folga, eram 2 dias e meio de folga, eram 3 dias de folga, porque o time ia passar 10 dias sem jogar, passando 3 dias, e não me venho com essa, segundo o Wellington Araújo, à época, de que a folga também faz parte do trabalho. Faz sim, um dia e meio, tudo bem, mas 2 dias e meio a 3 é demais. Mas a gente começou a perceber, e aí com o passar do tempo, mesmo com um clube absolutamente fechado na bolha, mesmo com um clube absolutamente trancado, a gente sabia que o fato da folga também se dava por questão exatamente de não ter mais muito o que treinar. Será que o meu campo do Esporte, será que Labandeira, Edinho, Negueba, só para citar o lado direito de ataque, eles não sabem o que precisam fazer? Eles não sabem como o treinador quer e exige que eles atuem? Então, tão somente agora, já há alguns jogos, e aí, se o torcedor com tranquilidade, se o torcedor com calma, se o torcedor com paciência, ele observar com a tranquilidade que é preciso, ele vai ver que o time já não reage em alguns momentos. Ele vai perceber, por exemplo, que é absolutamente inaceitável num jogo como o da sexta-feira, onde o Sport perdeu para o Mirassol por 2-1, que um jogador do tamanho e da força física de Fabrício Daniel não pode jogar lá na ponta esquerda, que aliás o setor esquerdo de ataque do Esporte é o setor do cemitério do time. Quem joga lá não rende. Foi assim com o Ruiz em algumas partidas, ou o torcedor do Esporte já esqueceu? Ele jogou Fabrício lá para a esquerda para ficar absolutamente esquecido no jogo, e o cara com 1,90m ou mais do que isso para bater escanteio e cobrança de falta. Então não tem mais o que organizar. Ora, se nós aqui que somos criticados porque a gente critica, porque a gente dá opinião e estamos no ar-condicionado e é muito mais fácil, se a gente está percebendo isso, imagina um jogador lá dentro do campo. Imagina um jogador lá dentro do treinamento. Ou o torcedor do Esporte não entende por que que o clube não divulga a programação de treinamento? Porque está muito claro, o time não faz 2 expedientes em dia nenhum. E também é o seguinte, gente, é final de temporada, os caras estão cansados, os caras estão extenuados e a pressão é muito grande. E aí, é claro, tem equívoco de uma diretoria de futebol absolutamente acéfala, né? O presidente com caro medo, o presidente tem medo de se posicionar, porque achou que dava para o trem ir caminhando pelos trilhos, e ainda dá. Mas quem é a salvação desse time? Nas 2 vitórias que o Esporte precisa, e talvez até seja importante que o Esporte precise ganhar de todo jeito do Atlético Goianiense, jogando na Ilha do Retiro, para instigar ainda mais a nação rubro-negra, para instigar ainda mais a massa rubro-negra na questão de vitória, na questão de resultado. De repente, precisa disso para dar a chacoalhada, na equipe rubro-negra da Praça da Bandeira, no torcedor fazendo, batendo nas mãos e levando o Leão à vitória. Porque a gente já sabe que daquele mato, da cartola do técnico do Sport, não sai mais coelho. Esse é o ponto. Ele praticamente entregou. Ele praticamente já disse que não fica na Ilha do Retiro, né? Se ele tiver o acesso, sairá arrotando e esbravejando que é o senhor Série B. Se sair sem o acesso, talvez em junho, em abril, ele já esteja empregado em outro lugar, talvez até na primeira divisão, e o torcedor do Sport é que amargue mais um ano de Série B se o acesso não acontecer. Então, mesmo que o óbvio hoje à noite aconteça, que o futebol não apronte das suas surpresas, porque todos nós sabemos que o futebol ele tem razões que a própria razão desconhece. O torcedor rubro-negro tem que entender. Ele é o único que pode salvar a campanha e a temporada do Sport. Sem clube não há futebol. As últimas. Sport! Lembrando que Sabino continua se recuperando no departamento médico e Alan Ruiz, que teve contratura, dificilmente reunirá condições para o jogo de sexta-feira na ilha contra o Atlético Goianiense. Sem clube não há futebol. Santa Cruz! Tricolor do Arruda ameaçado de não ter eleições no próximo dia 12 e provavelmente este ano. Sem clube não há futebol. Náutico! E o confronto entre Náutico e Vitória pela Copa Atlântico aconteceria hoje às 8 da manhã, porém a partida mudou de horário e acontece daqui a pouco às 2h30 da tarde. Sem clube, não há futebol. Com os trabalhos técnicos de Welton Ventura, nós estamos colocando um ponto final em Bola Centro com os campeões da bola. Tá chegando o momento lotérico, com a elegância do rádio do Nordeste, Zuca Show. E na sequência tem o bate-bola com André Luiz Cabral. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Momento lotérico com Zuca Show. Fala, Zuca! Boa tarde, amigos e ouvintes da Clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto às 11 horas da manhã e às 12h40 de hoje, 7 de novembro de 2023, pela Loteria Popular, valendo para todo o estado de Pernambuco. No sorteio das 11 horas, o primeiro prêmio foi 7, 4, 8, 7, 74, 87. O segundo, 6, 5, 7, 6, meia dúzia, 5, 7, meia dúzia. O terceiro, 9, 0, 8, 8, 90, 88. O quarto, 7, 2, 6, 0, 72, meia dúzia, 0. E o quinto, 6, 9, 1, 8, meia dúzia, 9, 18. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto, às 11 horas da manhã, pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio das 12h40. Primeiro prêmio, 5-0-4-0-50-40. O segundo, 4-5-8-1-45-81. O terceiro, 6-8-0-0. Meia dúzia, 8-0-0. O quarto, 2-7-0. 7, 9, 8, 27, 98. E o quinto, 1, 5, 3, 4, 15, 34. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 12h40 de hoje pela Loteria Popular. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias, estará de volta logo mais a partir das 16h. Obrigado, minha gente. Até lá. Zuca Show, a voz da sorte. Você ouviu na Rádio Clube Momento Lotérico com Zuca Show. ZYI 770. Rádio Clube AM, 720 kHz. Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. Rádio Clube, bate bola. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Começa agora. Bate bola. O seu debate preferido com os campeões da bola. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. No Bate Bola da Clube. Os campeões da bola. Dando sequência à programação de esportes da Super Rádio Clube de Pernambuco, chegamos nesta terça-feira, 7 de novembro de 2023. Vamos hoje, no início do programa, fazer diferente, porque estamos recebendo aqui o candidato a presidente do Clube Náutico Capibaribe, Alexandre Asfora, e vamos entrevistar o candidato. Na última sexta-feira, o candidato Bruno Becker esteve aqui conosco e amanhã vamos ter o candidato a vice na chapa do Alexandre Asfora e na sexta-feira a candidata a vice na chapa do Bruno Becker. Vamos começar o programa e eu vou pedir para que o Osmar Cordeiro comece fazendo a primeira pergunta ao candidato Alexandre Asfora. Boa tarde, Asfora. Muito boa tarde para você, André. Boa tarde, Asfora, aos ouvintes da Clube e os demais debatedores que estão hoje aqui conosco, Wellington Araújo, Iranildo Silva, enfim, a todos mais uma vez que estão nos acompanhando nessa terça-feira. Você disse por algumas vezes que não é um candidato de situação, apesar de ter todo o apoio do grupo da situação. Quais os pontos, então, você diria que diverge da situação, porque muitos nomes do atual grupo lhe apoiam? Então, o que é que difere você desse grupo para dizer que o Asfora, mesmo numa eleição de duas chapas, não é, de fato, situação? Boa tarde, Nação Alvirrubra, boa tarde ao pessoal da Clube, André, os amigos aqui, todos presentes. Desde o início, a gente vem se colocando como uma chapa independente, neutra. É simples, dá para explicar com tranquilidade. A gente se lançou, a gente não foi lançado nem apoiado, nem por situação, nem por oposição. Inclusive, no momento do nosso lançamento, repercutiu na imprensa declarações de atuais diretores dizendo que foi um lançamento precipitado, que não tinha apoio. Porém, no transcorrer da campanha, nossas propostas foram sendo apresentadas. E é natural que haja adesão, seja de oposição ou situação, como hoje existe. O candidato Edno renunciou à candidatura dele e declarou apoio pessoal. Não foi uma fusão de chapas, não foi um consenso das duas chapas. Foi apenas um apoio pessoal. E, normalmente, quando há um apoio pessoal e a pessoa tem capital político, esse capital tende a seguir o seu líder. Então, eu recebi de braços abertos todos os apoiadores de Edno, como também a gente tem pessoas do lado da oposição que vem nos apoiando em nomes relevantes. Prefiro não citá-los porque eles não declararam publicamente, mas estão no nosso grupo no dia a dia, trabalhando em prol da nossa campanha e da nossa candidatura. Então a gente recebe de muito bom grado, porque tem a certeza que está fazendo um bom trabalho, indo pelo caminho certo em prol do Náutico. Alexandre, essa eleição, ela foi uma eleição sui generis no Clube Náutico Caparibe. A gente já está acompanhando há algum tempo eleição nos nossos clubes e a gente não vê falar em futebol. André, o Clube Náutico Caparibe vem, o nome já diz, né? Do Esporte Náutico, vem do Remo, mas o cara não torce pelo Náutico, porque o Náutico escolheu a SAF A, B ou C. O cara torce pelo Náutico pelo futebol. Então, o que é que você está pensando do futebol? Qual é a tua característica de treinador? Como é que você pensa um departamento de futebol? É um departamento autônomo? É um departamento com vice-presidente? Qual é a tua ideia do futebol para o Náutico, caso você chegue domingo a ser o escolhido do sócio do Náutico para presidir o clube? Vamos lá. A SAF é o assunto do momento, não apenas no Náutico, mas eu acho que no Brasil inteiro. A gente tem vários clubes em processo de transformação em SAF. Como eu falei ontem na entrevista que foi concedida a outro canal de imprensa, a gente vem trabalhando nomes, vem conversando com pessoas, a gente tem um executivo na mira, um executivo com perfil de acesso, que já subiu mais de uma agremiação de divisão, tanto da C para B, quanto da B, C para B, como da D para C. Com perfil de trabalho longo, médio, longo prazo, sem histórico de demissões intempestivas de treinadores, com um olhar focado para a base também, sem descuidar da base. Então é isso que a gente vem buscando no mercado. Essa pessoa está bem, bem encaminhada, a gente vem conversando com responsabilidade, até porque não adianta anunciar um nome se a gente ainda não ganhou uma eleição. Aí depois vai ficar complicado até a gente desfazer algum tipo de comprometimento. Com relação ao treinador, vai caber esse executivo, junto com o diretor de futebol, escolher o melhor perfil. Normalmente, a gente vai buscar, naturalmente, a gente vai buscar que esse perfil do treinador encaixe com o do executivo. Mas o que eu posso falar, Alexandre Asfora, candidato a presidente, eu posso falar como torcedor. Eu quero um time vitorioso e sempre disputando títulos. E o perfil de treinador, qual é o teu perfil? Que encaixe com o do executivo. O executivo, como eu disse, é trabalho de médio a longo prazo, focado também na base, com perfil vencedor, que já teve acessos na sua carreira. A gente vem conversando, uma pessoa... Então, um emergente não seria o perfil, é isso que eu estou querendo saber. Qual o perfil? Um que já tenha tido títulos, que já tenha uma certa... Diga, João. Deixa eu só pegar um gancho, porque quando a gente falou com as fora junto ao diário, ele falou que, pessoalmente, o nome favorito talvez Marcelo Fernandes. Então, seria um perfil próximo ao do Marcelo Fernandes? Foi um exemplo, por ser um treinador que hoje está no Santos, que passou por aqui, tem um histórico com a nossa camisa, com a nossa cidade, e vem desenvolvendo um trabalho lá no Santos como interino. Eu citei ele apenas a título exemplificativo. Mas a gente vai deixar que o executivo, junto com o vice-presidente de futebol, o diretor de futebol, escolha o melhor treinador. A função de um presidente de clube de futebol é dar meios para que sua diretoria de futebol trabalhe. Não vai haver ingerência de presidente e vice-presidente executivos no mundo do futebol. A gente precisa dar meios para que eles trabalhem. O Wellington Araújo, sua primeira pergunta, companheiro. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os colegas aqui. Hoje ao vivo, né? Hoje ao vivo nos estúdios. Como ele e o outro e em cores. E em cores, é verdade. Alexandre, lógico que você já vem falando nos debates que você desvincula seu nome da situação do clube. E a minha pergunta, o que mais me incomodou, um exemplo assim, na atual gestão do Náutico? Defeitos imensos na atual gestão. Na anterior, teve um escândalo... com aquele episódio do irmão de Edno. E eu queria saber de você o seguinte: você ganhando a eleição, o que você não repete dessas duas gestões que aconteceram no Náutico? Por exemplo, sua gestão vai ter familiar dentro do Clube Náutico, como o Edno teve dois irmãos? Comparando agora com a gestão do Diógenes, você interfere no futebol feito o Diógenes interferia? Queria saber, você ganhando, o que é que você faz diferente desses dois últimos mandatos do Náutico? Bem, a gente vai trabalhar para a profissionalização integral do departamento de futebol e de todo um clube. A gente não vai ter irmãos trabalhando dentro do clube. graças a Deus, meus irmãos são funcionários públicos, não tem nada a ver com o mundo do futebol. A gente vai trabalhar focado em profissionalizar cada setor, cada departamento dentro do Náutico. Estamos trabalhando incansavelmente, apoiando a chegada da SAF, o trabalho que vem sendo realizado pela atual gestão, com Luiz Felipe, com Lula Gaião, Roberto Selva. A gente vem trabalhando para colaborar com eles. E a gente entende que esse formato da SAF, que foi proposto ainda de forma não vinculante, com 90% indo para o investidor, 10% ficando com a associação, ele se encaixa no perfil do Náutico que nós queremos administrar. Então a gente vem trabalhando para que isso seja solidificado de forma mais rápida possível. Acredito que a eleição seja o último entrave para que esse contrato seja assinado. É um direito do investidor sentar à mesa com seu interlocutor antes de assinar um contrato. Ele precisa saber quem vai estar do outro lado gerindo o clube, para que haja uma transição tranquila e o Náutico possa navegar em uma boa maré. Você, Iranildo, sua primeira pergunta aí. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos, debatedores, Alexandre. A pergunta é simples. Hoje assumir um clube de futebol na capital pernambucana é algo muito delicado. Todos passam por um processo de recuperação judicial e ela não para. Se adia a data da eleição, antecipa a data da eleição, mas o processo de recuperação judicial ele não para. Que tipo, aí eu vou perguntar, né? O grau da coragem de assumir um clube num processo de recuperação judicial, que não é brincadeira, muita gente acha que aquilo ali é só... É maior do que mamar em onça. É uma válvula de escape, que na verdade não é, você tem prazo para cumprir isso aí e tal. Então, assumir um clube na recuperação judicial, a questão financeira, o débito lá em cima, e tem esse processo SAF, que não deve... Eu acredito que quem assuma um clube hoje aqui na capital pernambucana, ele não pode passar mais que 6 meses sem ter esse grupo de investidores. Eu queria saber o que é que você pensa em relação para isso e esse seu grau hoje de vontade de exercer essa presidência do Clube Náutico Capibaribe passa por isso também. Se não tiver esse grupo de investidores, você teria ainda como encarar em um projeto pessoal para o Náutico, esquecendo o SAF, mesmo passando por esse processo de recuperação judicial? Vamos lá. A RJ vem sendo muito bem conduzida pelo escritório contratado, o Caú e Beltrão. Vem preenchendo todos os requisitos legais, vem sendo... acreditamos que vai finalizar com sucesso. A RJ também é um pré-requisito para a SAF. Todo e qualquer investidor, antes de colocar seu dinheiro numa agremiação, precisa saber qual é o valor da dívida. Então, fez parte do ritual para a implementação da SAF. E, logicamente, que quando eu me coloquei à disposição para disputar essa eleição, foi imaginando o cenário SAF. Então, não posso também ficar de braços cruzados, caso a SAF não entre. Eu não vou correr da minha responsabilidade, se for eleito. Vou precisar de pessoas que conheçam profundamente o mundo do futebol ao nosso lado. Um excelente executivo, um cara cascudo, um cara que conhece o mercado, um diretor de futebol ou vice-presidente de futebol tem inteira confiança, que possa fazer essa transição entre diretoria executiva e departamento de futebol. É necessário que eu tenha essa pessoa, porque enquanto presidente, se for, não vou me envolver com o futebol, vou me envolver com a instituição. O futebol precisa ser gerenciado por pessoas que conheçam de futebol. Então, a gente vai buscar investidores, a gente tem uma marca centenária, a gente tem uma marca que, embora esteja na Série C, vale muito mais do que a Série C. Então, a gente vai buscar, a gente tem um departamento comercial robusto, a gente tem o marketing robusto, então a gente vai buscar meios para gerir o futebol. Hoje a gente tem patrocinadores, a gente precisa tomar pé de todos os contratos em andamento vigentes, analisar se eles estão sendo cumpridos integralmente, tentar propor um aditivo, uma renovação, ver o que é que a gente consegue extrair, dar mais visibilidade para os parceiros. E eu tenho certeza que será uma administração irretocável. Tanto eu quanto o Diego temos comprovadamente boa administração perante o Clube Alemão. O Clube Alemão não é o Náutico não é o Clube Alemão. Fique tranquilo, torcedor, a gente não está confundindo as coisas. O Alemão é um clube social, o Náutico é um clube de futebol. Mas a gestão de clube é a mesma, seja ele de futebol ou social. O que importa ressaltar é que o futebol vai ser gerido com toda a nossa atenção. Enquanto a SAF não chegar, a gente não vai despender esforços para que ele seja exitoso. A gente pretende trabalhar com um departamento de futebol com algo em torno de 50 profissionais, 45 a 50 profissionais, muito bem distribuídos, atendendo a tudo que um departamento necessita e precisa, com toda a parte médica, clínica, psicológica, a parte alimentar, nutricional, tudo da forma que deve ser gerido. A gente já vem se inteirando, tivemos reunião com o Rodolfo Moreira, que nos deu uma explanação completa de como se encontra o departamento de futebol. E o próprio Rodolfo é um nome que a gente pretende contar com ele para fazer a transição do futebol para a SAF. Se preparou para isso, estudou para isso e pode nos ajudar muito nessa função de transição. Futebol, SAF. Wellington. O Alexandre, tradicionalmente, qualquer clube aqui de Pernambuco, a gente faz essa pergunta e eu não poderia deixar passar. Quais ex-presidentes? Você, o Edno já falou que ele apoia, o Diógenes deve apoiar também, né? Quais os ex-presidentes, os chamados cardeais, né, do futebol do Náutico, que já ligaram para você e disse: estou com você? Vamos lá. Eu tenho recebido ligações e recebido informações. Como eu disse, eu tenho trabalhado, pautado essa campanha toda voltada para propostas. Eu não tenho falado de nomes, nem de quem me apoia, nem de quem não me apoia. O Diego não falo porque ele declarou publicamente. Eu não posso estar exigindo que ninguém declare. Mas tenho nomes de cardeais que já mandaram informar que vão votar, que vão pedir voto, que não vão declarar publicamente porque nunca declararam para ninguém. E eu também não sou melhor que ninguém, então eles não vão declarar. Tem pessoas da oposição que já declararam que estão lá no grupo, mas vão votar. Então, pessoal, fica ligado aí, porque não é só do lado de cá que tem X9, não. E tem pessoas do meu grupo sempre trabalhando por nós. Se o senhor está sabendo que do lado de cá tem X9, quem é o X9? Aí eu não posso dizer, porque não, eu vou perder meu informante. Eu estou só perguntando. Não, vamos deixar isso aí nos bastidores. Mas tem gente que está dentro do grupo, que está sempre conversando conosco. Então, eles sabem. As informações vazam para serem recebidas do outro lado. Então, a gente está bem atento. Tem apoiadores dos dois lados, tem apoiadores em todas as esferas do Náutico, desde os cardeais a ex-presidentes. O que a gente vem dizendo é que a gestão será profissionalizada, nenhum ex-presidente terá cadeira na diretoria, até mesmo porque quem já foi presidente de clube de futebol como o Náutico jamais vai barganhar a cadeira de diretor. Se ele quiser um dia voltar, ele volta a ser presidente. Então não há necessidade de a gente estar trazendo o ex-presidente para a cadeira de diretoria. Então vamos trabalhar com um futebol profissional, um clube profissional, e contamos com o apoio de todos, principalmente do torcedor, aquele que vai lá votar no dia 12. Eu só queria fazer uma pergunta em cima disso aí, Alexandre, em termos da eleição do Clube Náutico Caparibe, porque a gente sabe que a eleição de clube ela é bem diferente da eleição partidária, né? A partidária você bota o nome na rua, cara, vai aparecer lá na televisão, fala no rádio, no guia eleitoral, é bem diferente. Você está chamando o cara para o voto. E você sabe que é de clube, os cardeais que apoiam são aqueles que pedem um voto. O liga-liga, né? Aquele liga para o sócio, posso contar com você, vota em mim e tal. Como é que está esse teu processo de campanha? Você tem essa equipe, você mesmo liga pessoalmente, os próprios apoiadores, eles estão fazendo isso. Como é que você controla essa hora do pede-pede do voto? Né? Como é que está sendo? Nós temos um núcleo muito forte de torcedores, apoiadores, que vieram de todos os lados. E todos estão imbuídos na mesma missão, de ligar, de pedir. É um voto por voto. A gente vem trazendo e puxando os nossos apoiadores, falando das propostas e convencendo cada um deles a vir ao nosso lado. Então, cada dia a gente vem recebendo mais calor humano, mais voto de confiança e estamos também no processo de ligar. Pegamos a lista que está disponível no site do CD do Náutico, cada um vai verificando quem são seus amigos, quem são seus conhecidos. E tem muita gente nesse projeto aí de ligar, de conversar e de falar de propostas. Ô João. E aí, Alexandre, quando o seu nome foi colocado ao menos como pré-candidato lá no início, a torcida fazia um comentário positivo e um negativo. Positivo referente ao alemão, que você preside ainda, e o negativo referente ao Timbu Coroado, que teve erros. Então eu te pergunto, sabendo de toda a pressão e responsabilidade que é ser presidente de um clube como o Náutico, você, vencendo a eleição, o que o Alexandre pretende fazer para que na gestão dele tenha mais os acertos que teve no Alemão do que os erros que aconteceram no Timbu Coroado? Veja, o Timbu Coroado foi algo que aconteceu em menos de um mês da minha posse. Então eu tenho minha responsabilidade, não vou me eximir dela. Mas você trabalhar sem planejamento, sem prazo, incorre em erro. A gente trabalhou com muita seriedade, mas sem prazo. A gente assumiu a diretoria social sem um real no caixa. E a perspectiva de uma locação do salão por R$5.000, que seria o início de um trabalho. A gente ainda conseguiu fazer um projeto, contar com vários parceiros, oriundos inclusive do Clube Alemão, que fazem parcerias no Alemão, cervejaria, enfim, patrocinadores diversos. Conseguimos correr atrás deles, pedir um voto de confiança de que o projeto do Timbu Coroado seria uma boa visibilidade de marca, muito maior até do que do Alemão. E eles confiaram, chegaram junto com o patrocínio. A gente teve apoio da prefeitura e do governo, mas infelizmente o parceiro que veio através da prefeitura, que estava encarregado de levar um trio elétrico, não colocou o trio elétrico na rua. Colocou um mini trio quebrado, digamos. Então isso aí deixou a festa a desejar, no desfile de rua não saiu. Mas eu garanto que, sendo eleito agora no dia 12, se a turma aí votar na chapa 10, no dia seguinte a gente já começa o planejamento para o Timbu Coroado, que vai ser o melhor da história do Náutico, nesses 122 anos de história. O Alexandre, o que eu tenho recebido, estava conversando até agora com o conterrâneo aqui. Grande Jotinha. Jotinha. Isso. Araújo, da família também. Né? Conterrâneo e da família. O seguinte, rapaz, o que tem de alvirrubro que me mandou mensagem, seja de oposição, seja de situação, dizendo que vai brigar lá porque o nome não está na lista. O cara paga e o nome não está na lista. Isso não é uma desorganização miserável de um clube profissional? O que é que você acha? Eu soube até que tem um ex-presidente que não está com o nome na lista do conselho. Não sei. Veja. Não vou falar o nome, de repente a fonte se equivocou. Filhos de ex-presidentes, várias pessoas que não estão com o nome na lista e estão lá com o comprovante. Quer dizer, já inventaram um computador no Náutico ou eu tenho que apresentar? É brincadeira, pô. Veja, o que eu posso informar é que o Náutico tem a Futebol Card como parceiro e essa lista ela é mantida, organizada e alimentada pela Futebol Card. Eu fui diretor social do clube, eu não tive acesso a esse sistema. Por isso que eu digo que mais uma razão para dizer que eu sou independente, até mesmo dos erros que ocorreram. Assumo minha responsabilidade com relação ao Timbu Coroado. Enquanto membro de um grupo, faço parte do grupo até o momento que fiz. Então, o erro é coletivo. Mas eu nunca tive acesso a outras informações. Eu fui buscar informações depois por curiosidade. Eu fui saber como estava o administrativo, o financeiro, patrimonial, o futebol também. Mas muito mais buscando informações por ser curioso, ser inquieto. Gostar de colaborar, gostar de estar com os colegas trocando ideia. Fiz parte desse grupo, nos acertos e nos erros. Agora, detalhes eu não vou saber lhe informar. Eu me pedi exoneração ao presidente Diógenes para lançar minha candidatura e estamos aí trabalhando. Preocupa, mas aí a gente tem um vice-presidente que é da área de TI, é uma pessoa extremamente graduada, que é Diego Rocha, e ele vai, com certeza, se aprofundar nesse problema de sistema. Vale ressaltar, inclusive, que lá no Clube Alemão a gente acabou de contratar o sistema Multiclubes, não é fazendo jabá, não, mas é um dos maiores sistemas do Brasil. Ele atende o Flamengo, atende o Fluminense, atende o Cruzeiro, atende o Beach Park aqui no Ceará. Então a gente contratou um sistema, não tem nenhuma relação com o Náutico, mas um sistema que pode nos atender no Náutico, e é um sistema muito robusto. Então a gente vai entender a questão do não tô aqui rescindindo o contrato, não, viu, pessoal, aí com o Futebol Card, não. Nada a ver, não. A gente quer entender como é que funciona. Diego vai se inteirar de toda a situação e a gente aí, a partir desse momento, vai poder opinar. Hoje o que eu sei é o mesmo que a maioria dos torcedores sabem, que tem nomes que não estão na lista. Um eleitor ligou hoje para mim: olha, eu vou votar em você, mas meu nome não está na lista, eu estou em dia. eu vou direcionar para a secretaria do clube para tentar entender o que houve. O próprio Diego Rocha, no ato da sua candidatura, foi dito que não estava elegível, que não poderia, que ele estava inapto. E a gente, ele muito organizado, tinha toda a documentação guardada, a gente apresentou defesa e comprovou. Muitos sócios fez a migração de uma categoria para outra e o sistema não computou o que tinha anteriormente. Foi o caso de Diego. Então, pode ter acontecido caso a caso. O que eu enxergo é que a maioria dos torcedores diz: meu nome não está na lista, mas também não foi atrás da secretaria para tentar descobrir o que houve, talvez. Pode ser um caso. É o que eu já vi em Pernambuco. Me permita, mas a secretaria foi desmoralizada agora há pouco, né, André? Sim. Porque deu um recibo ao... O Aloysio. Aloysio Xavier, e a comissão eleitoral disse que não valia de nada. Não vale. Existiam dois pré-requisitos para essa candidatura. Três, na realidade. A idade, quatro. A idade, a ficha limpa, e tinha o tempo de associação e o tempo de pagamento ininterrupto. Quando eu recebi o meu recibo, esse documento da secretaria, eu questionei a secretaria. Esse documento, essa declaração serve para os dois requisitos, o da tempo de associação e tempo de pagamento, que a pessoa tinha que ter pelo menos 3 anos como sócio e no mínimo 2 anos de pagamento ininterrupto. 24 meses. Né? 24 meses. Então, eu questionei e a informação da secretaria foi que sim, que serviria, mas pelo visto não serve. Então, houve talvez esse equívoco, mas nada que não possa ser aprimorado. E o conselho, a comissão eleitoral está lá para dirimir problemas. E se o candidato não se der satisfeito, tem um judiciário para tentar ser a última instância. Né? Pois não, Davi. Só que o seguinte, eleição aqui em Pernambuco, eu estou acostumado a ter o sócio fantasma. Né? Ou a urna M. O sócio que não existe. Eu já vi, eu não vou dizer o clube, mas eu já vi, contou, na lista tinham 10 falecidos. Não, rapaz, no do Santa Cruz estava o nome de Neymar, pô. Pronto, ele falou o clube que eu não ia falar, não. Mas ele falou, está Neymar como sócio. E no Náutico o cara diz, eu sou sócio e não estou na lista. Para ver como a eleição está diferente. Quem porventura acha que está apto a votar, compareça no dia da eleição. A comissão eleitoral vai estar lá trabalhando, a secretaria possivelmente estará aberta, acredito que estará aberta, e a gente tenta lá, junto com, acredito que os dois candidatos, as duas chapas vão ter advogados, vão ter pessoas lá capazes de colaborar com o eleitor que chegar. Então não deixe de votar, quem acha que está em dia, cumpriu os requisitos de estar há no mínimo um ano adimplente, compareça lá para poder votar, depositar seu voto, preferencialmente na chapa 10, né? Fez o lobby, agora fez. Vamos lá, Alexandre. Eu te perguntei lá no início em relação à questão dos investidores. Porque entrar hoje no clube, como eu falei lá atrás, na recuperação judicial, com a dívida que tem, se você não tiver os investidores dentro de um prazo de 6 meses, já começa a apertar. Vamos lá que não aconteça, que não chegue esse grupo de investidores dentro dos próximos 6 meses, depois que você assuma o Náutico. Qual será o seu plano B? Porque, óbvio, você está entrando com um risco de ter com 3, 4, 5, 6 meses esse grupo de investidores. Caso isso não aconteça, qual será o seu plano B para executar dentro do Náutico? Aí dentro dessa pergunta é: você tem um lobista dentro do seu clube? Se tem, quem é o lobista? Veja, como eu disse, a gente vai primeiro entender todos os contratos de patrocinadores. A gente vai se utilizar da ferramenta do comercial para captar mais patrocinadores. O elenco do Náutico hoje está muito enxuto. Tem 8 jogadores que remanescente com o contrato vigente da última temporada. Tem 8 jogadores da base em transição para o profissional. Tem 4 nomes que foram avaliados pela atual diretoria de futebol como bons nomes para a próxima temporada. Aí o nosso executivo, junto com o treinador, vai ter que avaliar se pretende contar com esses nomes ou não. E eu acho que o futebol não se inventa. A gente não tem, se não tiver recurso, vai ter que ser no mínimo criativo. Eu acho que todos os ex-presidentes que passaram pelo Náutico após uma eleição se depararam com cenários similares, pelo menos no tempo moderno. Então a gente vai primeiro mergulhar dentro do Náutico, fazer uma imersão total para entender o que é que a gente vai poder ter de recurso e se não tiver, buscar recurso. A gente, eu como pré-candidato, que conheço superficialmente a realidade hoje, a gente vem buscando informação com o A, com o B, com o C, eu lhe dizer como é que eu vou achar esse dinheiro é complicado. O que eu posso falar para a torcida é que a gente quer fazer uma gestão que o Náutico se retroalimente, que ele tenha receita e pague suas despesas, profissionalizar completamente o Náutico, acabar com aquela questão de abnegados botando dinheiro, porque todo mundo tem família, todo mundo tem seu patrimônio, ninguém pode estar botando dinheiro dentro do Náutico para não tirar, ou só Deus sabe o que acontece. Osmar. E aí, claro que um dos pontos que se fala muito... Ô, Jonas, é que... só um instante. E o lobista? Você não, acabou não respondendo. Você tem lobista? Não tem? Veja, eu tenho um grupo que vem trabalhando em todas as frentes. A questão de lobista, não vou chamar de lobista, porque vai que ele não gosta do que eu estou dizendo. E se vai dizer que não é lobista, eu perco um apoio. Eu tenho pessoas trabalhando em todas as frentes. Pessoas que já vêm contactando empresas, possíveis apoiadores, pessoas que vêm nos ajudando. Dia 12, a gente sendo eleito, volta 10 aí, pessoal. Aí a gente bota tudo na mesa, eu venho aqui no dia seguinte, a gente fala em nomes, fala em empresas, mas tudo vem sendo costurado ainda com muita responsabilidade e serenidade. Pronto, então eu vou pegar logo pela palavra. O senhor sendo eleito, 1 da tarde aqui na segunda, fechado? Faço questão, a clube é 10. Vamos lá. E aí, sobre essa questão de categoria de base... Os clubes estão buscando, né, falando muito, os candidatos, melhor dizendo, em investir em categoria de base e tudo mais, nas propostas, mas ontem o Náutico acabou perdendo uma joia da sua categoria de base, o artilheiro do Sub-17, o Caio Suassuna, a princípio custo zero recebeu o Náutico e ele foi para o Cruzeiro. O que é que você fala sobre isso? Qual a sua opinião sobre esse tipo de situação? E claro que a questão de ser clube formador pode ajudar no futuro para o clube conseguir amarrar o jogador, mas nessa questão também, o que é que você pretende fazer de diferente para melhorar o Náutico nessa questão de categoria de base e dessa relação com o jogador e também até com os empresários, né? Que isso também é um aspecto muito importante. É só para contextualizar o ouvinte, o sobrinho neto, né, de Ariano Suassuna. Ele não tinha contrato profissional no Náutico. Ele chegou no Náutico com 9 anos de idade, tem 17 anos. O Cruzeiro 16. Já vendeu. 16? Ele é do Sub-17, ele tinha 16. Ele completou 16 anos em março. Sub-17, perfeito. E aí, desde o 16, o Náutico, segunda perfeito. Nota, tentou renovar. O Náutico não fez um contrato de futebol profissional. Contrato de atleta profissional. Porque não pode, né? Por isso que o Náutico perdeu o jogador e fica com 40% dos direitos, não é isso? Isso. Pronto, vocês já me ajudaram aí na resposta, então. É exatamente. Agora tem que ser formador, viu? O Náutico tá para tirar. O Náutico só tem direito se for formador, o Náutico então, não tem. Então, se ele não é formador, não tem. Né? O Náutico tá para tirar, isso tá faltando apenas uma certidão do bombeiro para que a gente volte a ser clube formador. Exatamente o que aconteceu, o Suassuna. A certidão do bombeiro é por causa do CT, é isso? Seria os alojamentos. Sim, até porque é o que aconteceu com o Flamengo. Isso, né? Exato. É isso. Porque então, o cara vai dizer, o que é que tem a ver a formação do jogador com o bombeiro? Mas está sendo adequado aí o que está... Para apagar o fogo do menino. O que está sendo exigido pelo bombeiro e logo, logo a gente vai estar recebendo esse selo novamente. Então, Suassuna chegou lá, um menino com 16 anos, a legislação não permite que seja até 16 anos, antes dos 16, que seja assinado contrato profissional. A gestão atual alega que a família, o procurador, enfim, não quis assinar o contrato. O que a gente buscou de informação é que o clube ficou com 40% do,